o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com, de 2 às 4 da tarde. Já sei, já tem encontro marcado com a gente aqui todo sabadão. É sempre bom, né? Olha, e hoje, mais uma vez, ao vivo, mais um programa ao vivo. Olha, eu tô pagando a minha língua, porque eu sempre falei que eu não gostava de programa ao vivo. Programa ao vivo não, rock ao vivo, música ao vivo, em geral música ao vivo eu não sou muito fã não, mas rock and roll é rock and roll, né, cara? Rock and roll ao vivo às vezes fica mais pesado, fica de um jeito diferente, de uma maneira mais, sei lá, só sei que eu gosto rock and roll, e não são todas as bandas que eu gosto ao vivo não, né? Sou bem chato nessa matéria, cara, realmente. Vocês verem, olha só, por isso que eu tô vendo aqui, rapaz, é a idade, é o seguinte, deixa eu pegar o óculos aqui, isso. Acontece. Pronto, agora tá beleza. Bom, hoje tem AC/DC, Aerosmith, Deep Purple, Led Zeppelin. Vai sentindo o clima, hein? Vai sentindo o naipe do que vai rolar aqui. Leonard Skinner, tudo ao vivo, hein? Iron Maiden, Judas Priest, Queen, Rolling Stones, Rainbow, UFO, Whitesnake, Van Halen, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Motorhead, Metallica, Hall 4, Blaze Bailey, Saxon. Aliás, essa última sequência entra também, né, Marquinhos? Essa última aqui com esses dois, não? Não? Não. Então a gente fica devendo aqui. O Blaze Bailey e o Saxon ficam para o próximo. Olha também? Ah, então tá ok. Bom, vamos começar então com eles, cara. Falei do show deles na Argentina, aquela coisa toda. Eles continuam com a corda toda. Brian Johnson, Angus Young, Michael Young. Bom, olha só. É AC/DC que eu tô falando. A gente começa com uma das melhores músicas. Uma das. Eu não vou dizer a melhor, porque são muitas músicas ótimas do AC/DC. A gente começa com Let There Be Rock. Vamos lá. Man didn't know about a rock and roll show. No, that

across the way. Now feel the wind blow outside my door. Means I'm leaving my woman at home. nesse estilo country rock. É uma mistura de country com rock do Lynyrd Skynyrd. É realmente demais. Eu sempre toquei Freebird aqui, né? É, lá no meu programa da Resenha eu toquei o Freebird. Aliás, já toquei Freebird várias vezes. E o ao vivo, o solo é de mais de 5 minutos. São 3 guitarristas. Então são mais de 5 minutos de solo de guitarra. E vocês ouviram agora o Tuesday Gone. Tuesday's Gone. Essa música foi até regravada pelo Metallica. Aliás, o guitarrista do Metallica, né, agora, agora esqueci o nome do cara. É, como é que é? Agora não vou lembrar. Não vou lembrar o nome do cara. Ele é fã, é um dos guitarristas do Lynyrd Skynyrd, e os irmãos Van Zandt. Né, Van Zandt. Tá, um deles morreu num acidente aéreo e a banda parou por um tempo, voltou. Lançaram até um disco agora em 2010, Garden Guns. Você ouviu aí Tuesday's Gone, Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin Rock and Roll, clássico do Led Zeppelin, Deep Purple, Burn, né? Esse aí, o original, com James Coverdale e Glenn Hughes. Quem canta aí, se eu não me engano, é Glenn Hughes. Aerosmith, Train Keep It Rolling, eu toquei a versão normal, agora eu tô tocando ao vivo pra você. No outro programa eu toquei ali nos anos 70, eu toquei a versão normal. Hoje você ouviu a versão ao vivo. E o ACDC, Let There Be Rock. Legal? A gente vai pro break, na sequência tem mais. Já tem Iron Maiden, Judas, King, Queen, Rainbow, Rolling Stones, Rainbow. Daqui a pouquinho pra vocês. Classic Rocks. Você já tava falando aqui do... Kirk Hammett, o guitarrista do Metallica. De vez em quando foge, cara. Também é muita coisa na cabeça. No bom sentido, tá, cara? Não vai levar no mau sentido, não. Tá ok? Kirk Hammett. Aliás, excelente guitarrista. Ele era fã do... um dos guitarristas do Lynyrd Skynyrd. E James Hetfield também, o vocalista e guitarrista do Metallica, também é fã do Lynyrd Skynyrd. Legal? Bom, nessa sequência agora tem Iron Maiden, tinha que ter Iron Maiden ao vivo, Judas Priest com Robbie Halford, Rolling Stones, não preciso falar nada, um dos clássicos do Rolling Stones, e Rainbow, de Rich Blackmore e Ronnie James Dio. Outra música, toquei Rainbow dos anos 70, mas essa aqui é ao vivo e outra música, tá bom? A gente começa com Iron Maiden, 22 Acacia Avenue. Vamos lá. It's a 22 Acacia Avenue! Yeah. Lord, we'll climb the mountain. Just you and me, we got to climb, climb, climb to the top of the world. We're all night people roaming the world, the world, the world, the world. I've seen a spark. Yes, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man. We're all, oh, we're all the man. Ronnie James Dio, cara, Man on the Silver Mountain, um dos clássicos do Rainbow ao vivo. Você ouviu? Que showzaço ao vivo. Ao vivo é outra coisa, cara. Eu improviso como se chama de jam. Vamos fazer uma jam session. Ou seja, Jimi Hendrix fazia muito disso, cara. Ele reunia amigos na casa dele, tanto que depois que ele morreu, a irmã dele, não é filha não, a irmã dele descobriu um monte de coisa e lançou agora. Eu não tive a curiosidade de ouvir, porque não sei se vai ser a mesma coisa. Se ele não colocou em vinil, porque não tinha, tá bom, mas... O ruim de Jimi Hendrix é ótimo pra muita gente, cara. Tá aí, ó. Man on the Silver Mountain, Rainbow, Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Tá ok? Jumping Jack Flash, um dos clássicos do Rolling Stones. Uma das minhas músicas prediletas também dos Stones. O Queen com We Will Rock na versão Fast, como eles chamam, a versão rápida. Que We Will Rock é aquela coisa, meio aquela batida meio devagar, sabe? Característica. Mas eles fizeram a versão rock and roll mais rápida pra colocar no show do Live Killers e ficou demais. Você ouviu aí? Judas Priest com Metal Gods e Iron Maiden com 22 Acacia Avenue. A gente vai pro break. É, vai pro break na sequência. Tem mais, cara. Tem UFO, Whitesnake, Van Halen, Osbourne. Já pra vocês. Classic Rocks, lembrando a você, cara, que ó, em agosto a RioSulRádio.com faz um aninho, tá? A gente vai comemorar aqui com o especial do Metallica. E em setembro, em outubro, aliás, a gente vai comemorar um ano de Classic Rocks com o especial do Motorhead, tá? Motorhead não, Motorhead vai ser em agosto, setembro, em setembro. Em outubro, que é um ano do programa, a gente vai fazer o especial. Eu já tenho quase certeza que eu vou fazer o AC/DC, que eu tô doido pra fazer o especial do AC/DC, de tanto ver os clipes dele, os shows dele gravados aí, em vídeo. Bom, mas depois a gente confirma pra você, tá ok? Bom, nessa sequência agora vai rolar o UFO, Whitesnake, Van Halen, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Motorhead, Metallica e Hall 4. Bem light, tá bom? A gente começa com o UFO, Too Hot to Handle. Let's make our break game. Sweat tight on the rolling.

tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. Hey, Never, never land. Yeah. Judas é Robbie Halford, Break the Law, super sucesso do Judas Priest. Só que o Halford era vocalista, compositor e tudo, um dos fundadores do Judas Priest. E Break the Law, eu me lembro de Beavis and Butthead. Não sei se você já viu esse desenho, dois malucos americanos, um desenho de amor, dois malucos bem, bem doidos mesmo, né? E viviam cantando essa música, Break the Law. Break the Law é quebrar a lei, tá? É isso mesmo, burlar a lei, Break the Law. E eles viviam cantando isso, Beavis and Butthead. Eu também nem sei porque que eu falei isso agora. Metallica, Enter Sandman, com Keith Hammett e companhia aí, como havia dito aqui, James Hetfield, Gazzulik e Roberto Trujillo. Rolou também Motorhead, Ace of Spades, Motley Crue, Too Young to Fall in Love, um dos clássicos do Motley Crue. Ozzy Osbourne, I Don't Know, tá? I Don't Know é da carreira solo do Ozzy, tá? Não é do último álbum, não. Van Halen, Panamá, ao vivo demais, com Sammy Hagar nos vocais. Whitesnake, Fool for Your Loving, e UFO, Too Hot to Handle. E a gente vai fechar bem especial daqui a pouquinho, depois do break, com você. Mas aí, pra fechar, a última sequência aqui tá bem maneira, bem especial mesmo. Tem Blaze Bayley e a banda Saxon, tá? Blaze Bayley foi vocalista do Iron Maiden e também do Wolfsbane, cara. Wolfsbane, a banda, ele chegou a voltar agora, tentou voltar pro Wolfsbane, não deu certo, ele continuou com a carreira solo dele. E essa música, ele foi uma das músicas, você vai ouvir, foi uma das músicas do Iron Maiden, que ele, quando ele estava na banda, ele que compôs, tá? Então, nos shows dele, tem direito a tocar, né? Direitos autorais também, lá nos Estados Unidos, isso funciona, meu amigo. Você cantar a música de outro no show, dá problema e dá muito, tá? Bom, tem Blaze Bayley, Future Real. Você conhece a história do Iron Maiden, sabe que Future Real é do Iron Maiden. E Saxon, Wheels of Steel. Vamos lá. At the back! molecada, quando eu escuto um rock desse, eu dou graças a Deus de ser roqueiro, porque é bom demais, cara. É bom demais. Saxon, Wheels of Steel, ao vivo, cara. E Blaze Bailey, Future Real. Legal, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Lembrando a vocês, tá, que em outubro, quando a gente estiver completando um ano aqui, vai ter um especial. Eu vou bolar direitinho, vou ver direitinho com o Marquinhos aqui, o que a gente pode fazer. Um ano de Classic Rocks. E agosto, não se esqueça, um ano da RioSulRádio.com também. A gente vai comemorar com um especial do Metallica. Não perca, vai ser imperdível. Gente, é sabadão, mais uma vez. Se for dirigir, não beba. Classic.